É pra balançar. E na open and close style. Se quiser balançar, abalando as estruturas. Vai ser, sente a vibração nascida do som. Canta pra subir, ergue pra seguir, segue pra viver. Sente o tempero, os metais em brasa faiscando. O som tá na panela e o fogo tá aceso. Bastou uma fagulha e tava acesa a lenha. Bate o tambor que do baile ela tem a senha. Tem mais informação, buscando inovação. Real revolução, eu falei. Nessa altura dessa vida não se espera por isso. Pela cura, a procura pela cura, a cura pelo som. O som do tambor representa o coração de toda a humanidade. O som dos ancestrais é o nosso estandarte. Deixa a ciência da pista operar os seus milagres. Um novo pensamento em formação. Informação é como a pólvora. Quando junta com as ideias, faz a mente fazer bem. Portanto, una vez más.